Sexta-feira, fiamos estéreo da Rádio Comercial, última emissão de mais uma semana de contacto convosco entre as 16 e as 17. Início de hoje, mais uma vez, à guisa de indicativo para Out of Noise, uma das múltiplas variações de Moments in Love. Hoje há sinais de fumo, quarto ano, número 23, e infelizmente tivemos de desistir da inclusão de mais uma sessão dos prémios de frente, a última, oitava, com o prémio do Projeto Global, por um ligeiro atraso na elaboração do seu texto. Nossa culpa. Segunda-feira próxima, cumpre-se o que hoje ficou por cumprir. Soltas do início, som da frente, Latin Quarter, No Rope, As Long As Time. Terrace of his home, sits gently in his rocking chair, gazing at this land he owns. And there he sees his memories, and there his past. And there he smiles his grim smile, strokes his gun, swears he'll make it last. Someone brings a whiskey, someone serves the meal. Like there's someone in the township, in the mines and in the fields. Someone at the graveyard, someone with their tears. Someone who can't forget the freedom lost these 100 years. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you could for all your care fears yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. And there's no rope as long as time. Prison, Biko in the ground. Sharpville and Soweto voices, silence till the end of time. Freedom don't come easy, don't come bloodless, don't come fast. But in the hearts of the countless people, no past laws gonna stop us past. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you could for all your care fears yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. Sometimes you talk of reasons, economy and cause. About the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you could for all your care fears yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. And there's no rope as long as time. Da edição de sexta-feira do Som da Frente FM Estéreo da Comercial, onde se incluíram os ingleses Latin Quarter e o tema No Rope As Long As Time. A Crack in the Ocean, uma das faixas mais espetaculares do álbum, estreia de Anne Pigalle, do genérico Everything Could Be So Perfect. in the ocean. Everything Could Be Too So Perfect, o álbum estreia de Anne Pigalle, que retomamos após a passagem em destaque já há algumas semanas, A Crack in the Ocean. A caminho do tempo dos sinais de fundo de hoje, quarto ano número 23, com foco no grupo Love and Rockets. As soltas ainda, Del Fuegos, Boston, Massachusetts. Been gone too long. Where Dentro da corrente nova norte-americana, uma das propostas mais aliciantes, Del Fuegos, naturalmente, e Boston, Massachusetts. A seguir, entretanto, as opiniões de Luís Peixoto, já veiculadas num semanário do nosso país. Juntamente a eles, e quando se fala de norte-americanos, uma das falhas na nossa lista dos melhores de 85, nunca se referia a álbuns, mas, como já sabem, a história dos 10 obrigava a certas iluminações. Bangles, All Over the Place, e, curiosamente, um tema da autoria do guitarrista do grupo Katrina and the Waves. Portanto, esta canção teve edição local, mas pelo grupo referido, não pelas Bangles. Por aqui ficam as soltas desta emissão de sexta-feira com as Bangles, um título retirado do álbum All Over the Place, de 1985, Going Down to Liverpool. Oh, quarto ano, Sinais de Fumo, número 23, despacho habitual para o Som da Frente de Ana Cristina, às sextas-feiras, no horário de inverno do Som da Frente. Depois da revelação da semana passada com o LP Psycho Candy dos Jesus and Mary Chain, hoje a confirmação do talento e capacidade inovadora de Danny Lash, David Jay e Kevin Askins, os Love and Rockets. Thank you. O ano de 1983 viu com alguma tristeza o fim de uma das maiores bandas de culto britânicas, Bauhaus. Pouco tempo depois chegavam os primeiros rumores da formação de um novo grupo, Tones on Dale, integrando um roadie e dois membros da defunta Bauhaus. As divergências entre Pete Murphy, vocalista emblema, e o resto do grupo faziam-se notar nos Bauhaus desde o mítico e último LP Burning from the Inside, mais um exercício de egos que propriamente um projeto em conjunto. O grande oponente a Murphy era, naturalmente, na altura, Daniel Ash. Tones on Dale foram um espaço musical devolvido ao sonho, à imagem fantasista, mas durariam apenas até ao primeiro e único álbum, Pop. Alguns meses mais de silêncio e a mesma formação dos Tones on Dale regressava mais forte e consistente para um novo projeto, Love and Rockets. Thank you. Sinais de Fumo, FM Estéreo da Comercial, som da França, sextas-feiras no horário de inverno, dois temas já de Seventh Dream of Teenage Heaven, dos Love and Rockets, o próprio título tema, e o outro curiosamente intitulado Saudade, que acabaram de ouvir. Love and Rockets, um primeiro single que era uma versão Ball of Confusion, um álbum do genérico Seventh Dream of Teenage Heaven, de onde é extraído o single If There's a Heaven Above. Love and Rockets integram-se no renascimento psicadélico britânico, cuja origem se poderá procurar, a algures, no passado e no som de Julian Cope, de boa memória.